espírita Vovó Candinga de Aruanda, as pessoas se reuniam para fazer trabalhos. Haviam ali mais ou menos 12 pessoas. De repente, no meio do ritual, começou um incêndio. E uma das frequentadoras, chamada Jaqueline Bernardo da Fonseca, de 21 anos, morreu queimada por causa daquele incêndio. A própria mãe de santo, chamada Jacira das Graças Moreira, está internada em estado grave numa clínica em Jacarepaguá. As outras vítimas sofreram queimaduras horríveis de primeiro, segundo e terceiro graus. Queimaduras tão intensas que reviraram a pele, que fizeram a pele se transformar como se fosse um torresmo. Uma cena chocante. O cheiro de carne queimada. O centro incendiado. Apurando-se o acidente, descobriu-se que o incêndio começou por causa de um pequeno fogareiro que estava dentro de um vaso ornamentado com ovos e pipocas. No local havia várias garrafas de álcool que eles bebiam puro e também muitas velas acesas. E quando aquele incêndio começou, é como se fosse uma reprodução do inferno. Eu digo para você e pergunto até: qual pessoa gostaria de estar numa sessão como essa, ou em qualquer lugar, e de repente começar um incêndio capaz até de matar? Nenhuma pessoa gostaria de sofrer tamanha sorte. Porém, a palavra de Deus nos diz que é isto que está reservado a todos aqueles que agem contra a vontade de Deus. Saiba primeiramente que o inferno não foi preparado para o homem ou para a mulher. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Está escrito em Apocalipse capítulo 20, verso 10, que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite eles serão atormentados para todo sempre. E logo em seguida o Evangelho fala sobre o juízo final e diz que todo aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E o livro de Apocalipse, a palavra de Deus, diz qual a categoria de pessoas que não entrarão nos céus e serão lançados naquele fogo eterno. Apocalipse 21:8 diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Meu amigo, minha amiga, escute com atenção. Você não gostaria de estar num centro, num terreiro que pegasse fogo? Longe de você isto. Mas dependendo do lugar que você está frequentando, é isto que você está pedindo: que um dia o fogo do inferno te alcance e te consuma. Então ouça agora esta palavra e mude a direção da sua vida. Refaça os seus planos. Pegue uma Bíblia Sagrada, não importa se ela é católica ou protestante, e comece a ler a palavra de Deus. Saiba que a única maneira de escapar do fogo do inferno é você ter o seu nome registrado no livro da vida. E você só pode ter o seu nome incluído naquele livro se receber o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. E se você assim fizer, não apenas será livre do fogo do inferno, como também alcançará a vida eterna.